que o céu ai pudesse olhar, mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar. Aço um preto meu cantar, é tão triste como Deus. Também roubaram o meu amor, que era luz, ai, dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era luz, ai, dos olhos meus. Dancei, balancei, chamego, samba, xerém. Mas o baião tem um quê que as outras danças não tem. Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando o baião. Pois que baião, pois que baião, pois que baião. Já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda convicção que sou doido pelo baião. Baião, baião, baião, baião. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. No farta d'água, perdi meu gado, correu de sede meu alazão. No farta d'água, sede, meu alazão. E até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, pagode russo na boate Corsacô. Onde eu sonhei que tava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacô. Parecia até um frevo naquele cai e não cai, parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai, parecia até um frevo naquele vai e não vai. Entra Corsacô, Corsacô dança agora, na dança do Corsacô não fica Corsacô fora. Entra Corsacô, Corsacô dança agora, na dança do Corsacô não fica Corsacô fora. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacô. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacô. Parecia até um frevo naquele cai e não cai, parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai, parecia até um frevo naquele vai e não vai. Vem pra Corsacô, Corsacô dança agora, não fica Corsacô fora. Entra Corsacô, Corsacô dança agora, na dança do Corsacô não fica Corsacô fora. Morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando. Quero ver

pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Na estação. É, tá cheio, gente. E o trem tá cheio, meu filho. Olha o povo lá. É sinal de casa cheia. Isso é bom, isso é bom. Lulinha, chega lá. Olha o povão. Um dia eu chego lá devagar. Não esqueça do povão, meu filho. Ah, sem pressa, sem pressa. Tá com saudade do vovô Januário? Tô, mas sei que ele tá tocando lá em cima no forró de Matias. Deixa aí. Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho. E como é que é a história? De pai pra frio. De pai pra filho, desde 1912. Ih, deixa que eu levo pra frente. Essa que é a história. Essa cintura de pilão, fico frio, arrepiado, quase morto de paixão. E fecho os olhos quando sinto teu calor, pois teu corpo só foi feito pros cochilos do amor. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Oi! Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Thank you. pra cá pra dançar xote. Se deita em meu cangote, pode cochilar. Tu sois mulher pra homem nenhum, tá defeito, por isso saste feito. Com você vou dançar. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Oi, vem cá, cintura, cintura, cinturinha, cintura sentadinha, fina, fina, fina, fina, cintura enforcadinha, bem fininha de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Oi, vem cá, cintura. Cintura, cinturinha, cintura sentadinha, fina, fina, finazinha, cintura enforcadinha, bem fininha de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Oi, vem cá, cintura, cintura, cinturinha, cintura sentadinha, fina, fina, fina. Baixo 120, botão preto bem juntinho, como negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, velho Jacó: Luí, respeita Januário, Luí, respeita Januário, Luí. Tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso e com ele ninguém vai. Luí, Luí, respeita os oito baixos do teu pai, respeita os oito baixos do teu pai. Eita, com 600 milhões, mas já se viu. Depois que esse filho no árvore todo sul tem sido um arvoroço da peste lá pra banda do Novo Exu. Todo todo mundo vai ver o Diabo Negro. Eu também fui, mas não gostei. O negro tá muito modificado. Nem parece aquele molequinho que saiu daqui em 1930. Era malero, borchuto, cabeça de papagaio, zambeta, feio pra peste. Qual que? O negro agora tá gordo que parece um major. É uma gazimira lascada, um dinheiro danado. Enricou, tá rico. Pelos caras que eu fiz, ele deve possuir pra mais de 10 contos de réis. Só fonou na grande danada, 120 baixo. É muito baixo. Eu nem sei pra que tanto baixo. Porque a reparando menos só toca em dois. Ginuário não. O fato de Ginuário ter 8 baixos, mas ele toca em todos 8. Sabe uma coisa? Luiz tá com muito cartaz. É um cartaz da peste. Mas ele precisa respeitar os 8 baixos do pai dele. E é por isso que eu canto assim. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso. Vem com ele, ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. Respeita os 8 baixos do teu pai. Respeita os 8 baixos do teu pai. Se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Declarar. Quebre o pote e a quartinha, bota fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. todo mundo eu dou psiu, siu, siu, siu, perguntando pro meu bem, siu, siu, siu, tendo o coração vazio, vivacinha da psiu, sabia vem cá também, siu, siu, siu, a todo mundo eu dou psiu, siu, siu, siu, perguntando pro meu bem, siu, siu, siu, tendo o coração vazio, vivacinha da psiu, sabia vem cá também, siu, siu, siu, tu que anda pelo mundo, sabia, tu que tanto já voou, sabia, tu que fala os passarinhos, sabia, alivia minha dor, sabia, tem pena, Deus, sabia, diz por favor, sabia, o que tanto anda no mundo, sabia, onde anda o meu amor, sabia, a todo mundo anda opressivo, perguntando por meu bem, siu, siu, siu, tendo o coração vazio, viva assim é da psiu, sabia vem cá também, siu, siu, siu, a todo mundo anda opressivo, perguntando pro meu bem, siu, siu, siu, tendo o coração vazio, vivacinha da psiu, sabia vem cá também, siu, siu, siu, tu que anda pelo mundo, sabia, tu que tanto já voou, sabia, tu que fala aos passarinhos, sabia, alivia minha dor, sabia, tem pena, Deus, sabia, diz por favor, sabia, tu que tanto anda no mundo, sabia, onde anda meu amor, sabia. No mundo, sabia, onde anda meu amor, sabia. Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor, Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor? Ai, Juazeiro, ela nunca mais voltou. Sim, Juazeiro, onde anda o meu amor? Juazeiro, não te lembra quando o nosso amor nasceu? Toda tarde a tua sombra conversava ela e eu. Ai, Juazeiro, como dói a minha dor. Diz, Juazeiro, onde anda o meu amor? Juazeiro, seja franco, ela tem um novo amor. Se não tem, por que tu choras? Solidário a minha dor. Ai, Juazeiro, não me deixa assim doer. Ai, Juazeiro, tô cansado de sofrer. Juazeiro, meu destino tá ligado junto ao teu. No teu tronco tem dois nomes, ela mesma é que escreveu. Ai, Juazeiro, eu não aguento mais roer. Ai, Juazeiro, eu prefiro até morrer. Ai, Juazeiro, ai, Juazeiro, ai, Juazeiro. Trabalhou! diferente. Pula vai de sol, uma guariba. Ela vai com uma dança diferente. Pula vai de sol, uma guariba. E gritava. Ah, é, e gritava. Ah, é, e convidei a comadre Sebastião pra dançar um xaxá na Paraíba. Ela vai com uma dança diferente. Pula vai de sol, uma guariba. Ela vai com uma dança diferente. Pulava de sol uma guariba e gritava. Ela gritava. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, agarrei baixina pelo braço, gritei: não faça sujeiro, xaxá, descantou na gaveira. Baixina não deu mais pra cá. E gritava. Ela gritava. Faz três noites que pro norte relampeia, asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. A seca fez a desertada minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. De mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. Correndo as cachoeiras tão zoando, terra molhada, mato verde, que riqueza. E asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. E asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. Sentindo a chuva, me arrescordo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalha meus prantos, que é que aí o seu vigário vou casar no fim do ano. E se a essa água não atrapalha meus planos. Que é que aipa de vigário, vou casar no fim do ano. Na aliança pra fazer tudo melhor. E será felicidade, o teu nome é união, e povo unido é beleza, mar maior. Pense nele. Pense nele. de casa, vou de fora. Como vai? Vou muito bem. Como vai, sua senhora? Nem dá conta de ninguém. Como vai, sua senhora, senhora? Isso é muito boa. O que é que o senhor quer saber? Não precisa ficar zangado, não, meu chefe. Ela é muito boa, mas fico sabendo. Ela é muito boa, mas é minha. E não dá conta de ninguém. Viu? Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor. Como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor. Como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. Olha pro céu, meu amor. Não há, ó gente, ó não, terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora sua viuvez. Não há gente, oh não, no ar como esse do sertão. Não há gente, oh não, no ar como esse do sertão. Nesta hora bendita e sã, devemos suplicar a Virgem Imaculada, os enfermos vir curar. Carregar a nossa cruz, pra carregar a nossa cruz. Passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro. Meu Deus, que é de nós? Meu Deus. Assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Ai, ai, ai, ai, a 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal. Mas nota esperança, com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Ai, ai, ai, ai. Rompeu-se o Natal, porém barra não veio. O sol bem vermelho nasceu muito além. Meu Deus, meu Deus. Na copa da mata, buzina cigarra, ninguém vê a barra, pois barra não tem. Sem chuva na terra descamba janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Então se o nortista pensando consigo diz isso é castigo, não chove mais não. Apela pra março, que é o mês preferido do santo querido senhor São José. Mas nada de chuva, tá tudo sem jeito, lhe foge do peito o resto da fé. Ai, ai, ai, ai, agora pensando, ele segue outra tria, chamando a família, começa a dizer: meu Deus, meu Deus, eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer. Ai, ai, ai, ai, ai. Nós vamos a São Paulo, que a coisa tá feia, por terras alheias nós vamos vagar. Meu Deus, meu Deus. Se o nosso destino não for tão mesquinho, cai pro mesmo cantinho, nós torna a voltar. Ai, ai, ai, ai, e vende seu burro, jumento e o cavalo, e até mesmo o galo vendeiro também. Meu Deus, meu Deus. Pois logo aparece feliz fazendeiro, por pouco dinheiro lhe compra o que tem. Ai, ai, ai, ai, em um caminhão ele joga a família, chegou triste dia, já vai viajar. A seca terrível que tudo devora, ai, me bota pra fora da terra natal. Ai, ai, ai, ai, o carro já corre no topo da serra, olhando pra terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista partido de pena, de longe da cena, adeus meu lugar. Dia seguinte já tudo enfadado, e o carro embalado, veloz a correr. Tão triste, coitado, falando saudoso, um seu fio choroso escrama dizer. De pena e saudade, papai, sei que morro, meu pobre cachorro, quem dá de comer? Meu Deus, meu Deus. Já outro pergunta, mãezinha e meu gato, com fome sem trato, mimi vai morrer. Ai, ai, ai, ai, ai. E a linda pequena, tremendo de medo, mamãe, meus brinquedos, meu pé de fulô, meu Deus, meu Deus, meu pé de roseira, coitado, ele seca, e minha boneca também lá ficou. Ai, ai, ai, ai, ai. E assim vão deixando com choro e gemido do berço querido, meu Deus, meu Deus. O pai pesaroso nos fio pensando, e o carro rodando. rodando na estrada do sul. Chegar em São Paulo sem cobre quebrado e o pobre acanhado percura um patrão. Só vê cara estranha, de estranha gente, tudo é diferente do caro torrão. Trabalha 2 anos, 3 anos e mais ano, e sempre nos planos de um dia voltar. Mas nunca ele pode, só vive devendo, e assim vai sofrendo, é sofrer sem parar. Se alguma notícia das bandas do norte tem ele por sorte o gosto de ouvir, meu Deus. Lhe bate no peito saudade de moio e as águas nos olhos começa a cair. Ai, ai, ai, ai, ai. Do mundo afastado ali vive preso, sofrendo desprezo, devendo ao patrão. O tempo rolando, vai dia e vem dia, e aquela família não volta mais não. Distante da terra tão seca, mas boa, exposto a garoa, a lama e o pau. Meu Deus. Faz pena um nortista tão forte e tão bravo viver como escravo no norte e no sul. Sertão do Capitão Barbino, Sertão dos Caba Valente, tá falando com ele, e dos Caba Frouxo também, já não tô nessa. Sertão das Mulher Bonita, opa, e dos Caba Feio também. Lula, pronto, patrão, monta na bestinha melada e risca. Vá ligeiro buscar a Samarica parceira, que Juvica já tá com dor de menino. Ah, menino, quando eu já ia riscando, Capitão Barbino ainda deu a última instrução. Olha, Lula, vou cuspir no chão, hein? Tu tem que te botar antes do cuspe secar. Foi a maior carreira que eu dei na minha vida. A eguinha tava miada. Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric. Uma cancela. Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric. Outra cancela. Piriric, piriric, piriric, piriric. Epa, cancela como o diabo nesse sertão. Piriric, piriric, piriric, piriric. Um lajedo. Saímos fora. Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric. Uma lagoa, lagoão. A safaria tava gritando. Bum, bum, bum, foi. A menina, na velocidade que eu vinha, essa água deu uma freada tão danada na beirada dessa lagoa. Minha cabeça foi junto com a dela. E o sapo gritou lá dentro da água. Oi, oi, oi, oi. Ele agora quase cai. Sabe que esse fora do sovaco vazio dessa água. Ela se jogou na água que parecia uma jangada cearense. Saiu fora. cancela ninguém. Piriric, piriric, piriric, piriric, piriric, piriric. Um rancho. Rancho de pobre. Cachorro de pobre. Cachorro de pobre latino. Tá me estranhando, Cruvina. Era Cruvina mesmo, balançou o rabo. Não sei por que cachorro de pobre tem sempre nome de peixe. É Cruvina, traíra, piaba, matrinchã, baleia, piranha. Maguinho, mas caçadorzinho como o diabo. Cachorro de rico é gol. Não caça nada, rabo grosso, só vive dormindo. Não presta pra nada, só presta pra bufar. Agora o nome é bonito. É White, Like, Rex, Whisky. Cachorro de pobre é chimbica. Samarica! Ô, Samarica parceira! Qual que? Aquelas horas no sertão, meu filho. Só responde se a gente der o prefixo. Louvado seja Deus, Jesus Cristo! Para sempre seja Deus louvado! Samarico, é Lula! O capitão Barbinho mandou ver a senhora que Dona Juvita já tá com dor de menino. Essas horas, Lula! Nesta, o capitão Barbinho cuspiu no chão. Eu tenho que voltar antes do cubo secar. Peguei o carro de Samarica que comia no monturo. Carro de parteira danado pra comer no monturo. Não sei porquê. Botei a cela no lombo desse cavalo, acorchei a cia. Peguei a véia, joguei rima com as calibicas pro trabalho. Vamos embora, Samarica, que eu tô avexado. Vamos fazer um negócio, Lula. Meu carralinho é magro, só é aguinha gorda. Eu vou na frente. Quer que é, Samarica? Pra gente não chegar hoje. Já viu o cavalo andar na frente de égua, Samarica? Vamos embora, que eu tô avexado. Piriric, tic, tic, piriric, tic, tic, piriric, tic, tic, tic. Piriric, tic, tic, piriric, tic, tic. Bum, foi, não foi? Bum, foi. Vai. Ele já voltou. Vem fora. Piriric, tic, tic, piriric, tic, tic, piriric, tic, tic, piriric, tic, tic. Saímos fora da peneira. Piriric, piriric, tic, tic, piriric, tic, tic. Piriric, tic, tic, piriric, tic, tic, piriric, tic, tic. Piriric, tic, tic, piriric, tic, tic, piriric, tic, tic. Piriric, piriric, tic, tic, piriric, tic, tic. Tá me estranhando, Nero. Capitão Barbinho, Samarica chegou. Samarica chegou. Samarica sartou do carralo, vem embaixo. Cumprimentou o capitão. Entrou pra camarinha. Vestiu o vestido verde e amarelo, padrão nacional. Amarrou a cabeça com pano e foi dando as instruções. Acendo um incenso. Boa noite, Dona Juvita. Ai, Samarica, que dor. É assim mesmo, minha filha, aproveite a dor. Chama as mulheres dessa casa para rezar a oração de São Raimundo, que esse cristão viu o mundo nesse tanto. Boa noite, comadre Tota. Boa noite, comadre Gerolina. Boa noite, Samarica. Boa noite, comadre Toinha. Boa noite, Samarica. Boa noite, comadre Zefa. Boa noite, Samarica. Vai me ser, sabe a oração de São Raimundo? Nós sabe. Ah, sabe, né? Pois vão rezando aí, já ouviu? Capitão Barbinho. Capitão Barbinho tem fumo de arapiraca. Me dê uma capinha pra ela mastigar. Pé pega, dona Juvita, mastiga essa capinha de fumo e não se incomoda. É do bom. Aguenta nas orações, mulher. Mastiga o fumo, dona Juvita. Capitão Barbinho, tem cibola do Cabrobó. Ai, Samarica, cibola não, que é espirro. Pois é pra espirrar mesmo, minha filha, ajuda. Ui, aproveite a dor, minha filha. Aguenta nas orações, mulheres. Mastigue o fumo, dona Juvita. Capitão Barbinho, bota uma faca fria na ponta do dedão do pé dela, bora. Mastigue o fumo, dona Juvita. Aguenta nas orações, mulheres. Ai, Samarica, se eu soubesse que era assim, eu não tinha casado com um dia desse velho macho. Pois é assim mesmo, minha filha. Vai me ser casou com o velho pensando que ele não era de nada? Agora cumpra seu dever, minha filha. Desde que o mundo é mundo, que a mulher tem que passar por esse pedacinho. Ai, que saudade. Aguenta nas orações, mulheres. Mastigue o fumo, dona Juvita. Ai, que dor. Aproveite a dor, minha filha. Dê uma garrafa pra ela soprar, dê. Ô, mulheres. Essa era Santo São Raimundo mesmo? Vai, vocês não sabem outra oração? Uma oração mais forte do que essa vocês não têm? Pois deixa comigo. Eu vou rezar uma oração aqui, que se ele não nascer, não tá nem com o diabo de não nascer. Santo Antônio pequenino, mansador de burro bravo, fazer nascer esse menino com 1600 diabos. Menino homem, olha se é. Vem ver os documentos dele. Nessa voz, Capitão Barbinho foi lá atrás da porta, pegou o bacamar que tava guardado há mais de 8 dias. Chegou no terreiro, destambocou no oco do mundo, deu um tiro tão danado que lascou o cano. Samarica deixa. Lascou, Capitão. Lascou, Samarica. Mas em redor de 7 léguas, não tem sido uma época que não tem escutado. Prepare aí a meladinha. Prepare a meladinha. Que o nome do menino é Bastião. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e desse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chupá e acordar com a passarada. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Riacho do navio corre pro Pajeú. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio corre pro Pajeú. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio, pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegais de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chupá e acordar com a passarada. Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas. Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas. Riacho do navio. Riacho do navio. Riacho do navio. Tando lá não sinto frio. Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, lamentando o seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Não vem mais a boiar tão dolente a cantar. Vaqueiro nordestino morre sem deixar costão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão. Sacudido numa copa, desprezado do senhor, só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor. É demais tanta dor a chorar com amor. Tengo, lego, tengo, lego. Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego,

esse folia, forró número um. Nobel! Diga aí, mestre! Tá gostando do forró? Tá bom que tá danado, mestre! Ah, Maremondé, vai pra mim! Fazer forró com tu é bom demais! Ó, fumbão danado, mestre! Também é bom fazer forró com gal! Tu não é gal, não! Tu é grau 10! Tá bom, mestre! Tá bom pra dois, tá bom demais! Bahia, viva o norte, mestre. Viva o forró, Gal Costa. Oh, mestre.